Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam bem-vindos para mais um podcast Bancada Azulina, podcast Bancada Azulina de número 45, onde nós vamos falar do jogo contra o Lagarto, que aconteceu na última terça-feira, pela terceira rodada do Campeonato Sergipano, e principalmente vamos falar da nossa estreia na Copa do Nordeste, que começou essa semana com a vitória do Imperatriz sobre o CRB e continuou hoje com um empate entre Náutico e River lá nos aflitos, empate esse que nos beneficia. E para fazer essa bancada hoje, nós temos aqui Fernando Santana. E aí, Fernando, como tá sua semana, meu velho? Fala, galera do Bancada. Tudo em paz, todo mundo tá nos ouvindo. Tudo bom, Mike. Semana tá sendo cheia, assim, aqui em Goiânia tá um tempo de chuva. Só que a Central de Superstições avisa que eu não participei do Bancada passado e confiança não ganhou. Por isso que eu fiz questão de estar aqui novamente. Opa! Ellen, anotou? Anotado. Tá. Vou avisar a Central de Superstições, dessa vez vai funcionar. Aproveite e se apresente, como é que você tá? Tudo em paz, né? Depois desse empate sofrido, porque pra mim foi sofrido. Mas com boas expectativas aí, né? Pra primeira rodada da Copa do Nordeste. E vamos ver o que, que o Confiança arranja aí sábado. Mas tomara que seja, né? Um resultado de alegria, né? Assim espero. Vamos lá. É o mínimo que a gente espera. Edenir Fernandes. E aí, Edenir? Como é que você está, meu querido? Fala, turma. Fala, bancada. Satisfação estar novamente com vocês. Uma semana de expectativa, né? Um campeonato muito importante no qual Confiança no sábado vai estrear. Expectativa do torcedor, um bom teste para o Confiança, saber como é que está a condição do Confiança enfrentando times muito mais fortes. Então, acho que chegou o momento aí desse elenco ser testado, ver quem continua, ver quem não tem condição. Claro que calma, tudo ainda é o começo, mas expectativa. Vamos ver como vai ser, como reage esse Confiança, essa nova fase do Confiança, essa nova expectativa do Confiança aí, sendo testado na Copa do Nordeste. Grande abraço a todos, satisfação novamente estar com vocês. E agora, de fato, fechando nossa bancada, Lucas Matheus. E aí, Lucas, como é que você tá, meu querido? Fala, Mike. E aí, galera, tudo bom? Então, eu ainda tô um pouco pilhado do jogo de terça, né? Que foi, como todo mundo tá falando aí, foi bem complicado pra gente. Mas também com expectativa muito alta, né, para o jogo contra o ABC. Então a gente vai comentar ao longo do programa aí, vamos ver o que é que tem por aí, né? Beleza, e o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãoderacaju.com.br, agora de volta, ativo, e por conta da volta do site, também ativo nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no YouTube. E também nos dias de gravação você encontra ele em live no canal Dragão de Aracaju. Inclusive, quem está nos acompanhando agora na live, um forte abraço e podem mandar suas perguntas, seus comentários, que serão muito bem-vindos. Vamos lá, antes de falar do assunto principal, que é o jogo do ABC, vamos relembrar o jogo do Lagarto. Fernando, você que assistiu pela transmissão da TV Lagarto, no conforto do celular, conte aí como você viu aquele primeiro tempo onde a gente achou que iria ganhar fácil, mas acabou que ficou só na ameaça. Mike, primeiramente, eu queria chamar a atenção para a ótima qualidade de transmissão da TV Lagarto, né? Deixar aqui o meu muito obrigado pelo ótimo serviço prestado, assim, totalmente gratuito. Passou uma qualidade que a gente não viu, até o próprio TV Atalaia com as plataformas dela fazendo. Ótima qualidade de imagem, as artes também muito bem feitas. Também com narração e comentário dentro do campo. Então, realmente isso me deu até um ânimo para assistir o jogo. Assim como os 30 primeiros minutos, né? O Confiança, na verdade, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom, né? O Confiança começou o jogo realmente ditando o ritmo, mostrando variações de jogadas. apesar de não ter tido uma chance tão clara de gol, né? Assim, o nosso momento que chegamos mais perto foi com aquela bola na trave de Ítalo já no segundo tempo, mas foi um ritmo muito forte, né? Até o treinador do Lagarto, o Ranieri, ele comentava depois, até na própria TV Lagarto também, dizendo que pelo primeiro tempo o time não entrou em campo e no segundo tempo, para ele, o empate não era o que refletia o jogo. Ele dizia que o time dele merecia perder. Então, assim, eu achei realmente confiança muito bem, porém faltou, né? Faltou aquele golzinho para a gente estar hoje comemorando aqui com um sorriso no rosto, né? Mas muito satisfeito. Bem, Edenir, e o segundo tempo? O que foi o fator determinante para a nossa queda de produção no segundo tempo? O cansaço da equipe ou as mexidas de Daniel ou um pouco de cada? Cara, é engraçado que, na minha opinião, foram tempos distintos, né? Eu acho que um Confiança e Lagarto foi um jogo de muita transpiração e pouca efetividade. Confiança muito intensa no primeiro tempo, sobretudo pela direita, com aquela dobradinha Thiago Enes e Marcelinho, algo que até falamos no bancada número 44 sobre isso. E aí no segundo tempo o ritmo caiu e as substituições não surtiram efeito. Eu acho que sobretudo aquele fator perdeu gás, obviamente. Se o meio campo, que é um problema nosso, não está criando muito bem e perdemos aquela dobradinha Thiago Enes e Marcelinho, eu acho que aí nosso poder de desafogo, nosso gás, né, nossa jogada de fato que produzia alguma coisa, acabou. E aí precisávamos de algum lampejo dos jogadores ali da esquerda, o Alisson, o Reis, mas que não, de fato pouco efetivo. Então acredito nisso, que o segundo tempo a gente de fato perdeu a única jogada que de fato era eficiente no nosso time, a dobradinha pela direita. Com a saída do Thiago Enes, com o recuo do Marcelinho para a lateral direita, e com essas entradas que não surtiram efeito, nós não tivemos nenhuma força ofensiva, e sem falar que nosso meio não produz e nosso ataque também foi deveras improdutivo. Então, por isso, eu acho que valeu. Foi o empate, pensando em segundo tempo, por simplesmente um resultado justo. É, Ellen, você que foi responsável pelo momento de fofura com Enzo na arquibancada, eu imagino a dificuldade que seja acompanhar os detalhes do jogo. Mas o que representou esse empate em relação às pretensões do Confiança, tanto no Campeonato Sergipano como na Copa do Nordeste? Mike, na verdade eu acredito que depois do ano de 2019, com tudo que aconteceu com Confiança, expectativas foram criadas, né? Parafraseando o meme. Mas é fácil, acho que no jogo do Sergipe já deu para perceber que o time não estava naquela mesma, não sei se foi por troca de algumas peças, não estava na mesma... no mesmo caminho, né, que estava percorrendo na Série C para o acesso ano passado. Mas acontece, né, graças a Deus não foi uma derrota, foi um empatezinho sofrido, como eu disse, que sinceramente foi tipo, com perdão da palavra, foi broxante. A gente esperava mais, né, da equipe, pelo menos eu esperava mais, porém eu acho que as equipes adversárias começaram a entender o estilo de Daniel Paulista. Estão trabalhando em cima disso. O Lagarto trabalhou muito em cima dos defeitos do Confiança, das falhas do Confiança. E acho que os técnicos das outras equipes estão trabalhando em cima disso. Estão aproveitando, assim, todo time. Nenhum time é 100% perfeito. E o Confiança não foge à regra, né? Eu acho que o que está acontecendo é isso. Mas Daniel também não é menino. Daniel não é bobo. Ele vai mexer de alguma forma aí que vai dar uma alavancada nesse estadual. Assim eu espero, né? Agora, esse próximo jogo do estadual, acho que é contra o Itabaiana, não é isso? Acho que é na terça-feira. É isso aí. Eu acho que esse jogo vai ser difícil, sem Enes e sem Ítalo, mas... que vençam melhor, né? A gente tem um histórico muito bom lá, né? Segunda Central de Superstições, jogos em Itabaiana são propícios à vitória. Lucas, dê seu panorama final do jogo. Começando, né, falando em relação aos destaques que eu achei, eu gostei muito do primeiro tempo. Quando eu vi aquela tabelinha, eu vi o pessoal comentando também aí, aquela tabelinha entre Marcelinho e Thiago Enes foi muito boa. Eu gostei de verdade, o primeiro tempo assim, deles dois foi muito assim, acima. Thiago Enes, quando recebeu aquele cartão amarelo, eu senti que ele ficou um pouco mais recuado. Ele, em alguns momentos, tentava subir, mas automaticamente lembrava, epa, eu tô com amarelo, enfim. Eu senti ele um pouco preso depois do amarelo, mas mesmo assim, ele tabelou muito bem com o Marcelinho e deu certo. Amaral, como sempre, um monstro sagrado em campo, assim, dificilmente aquele cara erra um passe. Eu acho um jogador que é essencial ali no time de confiança, foi muito bem. E o goleiro também foi muito bem, o Rafael Santos. Eu me lembro que um jogador chamado Sapé, que também deu muito trabalho e confiança no jogo contra o Lagarto, ele deu um chute ali, eu acho que bem próximo ali da área, e Rafael Santos espalmou a bola, foi um chute muito forte, assustou a torcida, mas foi um grande destaque, assim. O Reis também, quando entrou ao longo do jogo, eu achei que ele surpreendeu, assim, o futebol, inclusive nos grupos de WhatsApp, o pessoal comentou, assim, gostou bastante da entrada dele, ele deu um gás diferente, porque, assim, deu a aparecer que no segundo tempo Daniel Paulista colocou o Ítalo um pouco mais para o meio, logo com a saída de Everton, e colocou o Reis ali pelo lado esquerdo. E eu acho que inicialmente deu certo, eu gostei muito daquela entrada dele, ele fez algumas jogadas interessantes e a torcida, pelo menos onde eu estava, e nos grupos de WhatsApp, gostaram da entrada dele. No finalzinho o árbitro deu mais ou menos 7 minutos de acréscimo, mas mesmo assim não surtiu tanto efeito. Eu acho que eu concordo com o que falaram em relação ao nosso meio de campo, é complicado. Imagine no próximo jogo que Ítalo não vai jogar, então já vai ser mais complicado ainda. E, cara, eu espero que no próximo jogo contra o Itabaiana Daniel Paulista já tenha uma outra arma aí, porque como o Ellen falou, parece que o Confiança já está assim, sendo monitorado por todos os times, e eles já estão pegando os nossos pontos fracos e a gente não está conseguindo trabalhar bem a bola ali do meio para frente. Então, eu acho que o jogo contra o Lagarto, a gente teve uma leve evolução em relação aos jogos passados, mas mesmo assim, foi complicado. E, turma, se vocês me permitem uma opinião, também não podemos esquecer o bom jogo que o Lagarto, que o adversário fez, de acordo com sua proposta também que ele foi a campo, né? Acho que, de fato, foi evidente que o Lagarto lá do Ranieri Ribeiro, se não me engano, Ranieri Ribeiro, ele foi por uma bola, foi mais precavido, né? Bem compactado, vamos também entender isso. Então, se o time e adversário estava bem compactado em suas linhas, o que precisava era velocidade. No momento que perdemos a velocidade e tínhamos um meio campo que não criava muito, que não se movimentava para quebrar um pouco dessa compactação do meio campo, ou das linhas, desculpe, do Lagarto, fica difícil chegar em condições de marcar. Então também não podemos esquecer que a proposta do Lagarto também eles executaram de forma bem eficaz, deu resultado, né? É mérito também para aquele zagueiro, não lembro o nome dele agora, do Lagarto, número 3. Pô, jogou muito bem, foi muito bem, dominou ali naquela bola na entrada da zaga. Acho que o nome dele é Ian. Verde. Pronto, Ian, assim, acho que ele foi muito bem, então. Se for também o 3, é Ian mesmo. Pronto, isso. É o 3 mesmo. Ian e Sueli, exato. Isso, muito foi bem. Uma defesa muito boa. Exatamente, que também foi dito no bancada aí pelos amigos do número 44, a solidez dessa defesa do Lagarto. Então também vamos ressaltar o método da proposta tática do Lagarto, que deu certo. Cabe o Confiança tomar essa partida como lição. Ellen, o Lucas falaram muito bem desse esquema tático. Até na volta para o jogo, eu estava ouvindo na Coirmã Rádio Jornal, falando sobre, até bem perguntado pelo repórter, a Daniel. Ao que parece, foi essa pontuação aí que Ellen fez, o esquema tático. E ele, bom, meio que pela resposta, é entender o que de fato precisa pensar. O Confiança precisa de uma outra forma de que de fé, como Ellen disse muito bem e Lucas confirmou, ao que parece, nosso esquema tático, os outros times já vêm com um antídoto, vamos dizer assim, para as ações do Confiança. Então é preciso repensar, é preciso que essas peças que chegaram aí possam ser testadas, né? Nosso meio campo não, de fato, mais uma vez, eu sei, tem que ter paciência, é começo, mas eu senti não sei se vocês concordam, um Everton também meio travado fisicamente, alguns toques rápidos ele ficava, foi aquele Everton tão bem fisicamente. Então, aqui também eu deixo o meu ressalto também um parabéns ao Lagarto pela proposta que foi, amigos. Tem que sair do comodismo também, Confiança. Eu tô achando que Daniel meio que se acomodou com o fato do time ser o maior do estado e não sei o quê. Eu sei que a ideia de Daniel, ele não é não é menosprezar. É, como é que chama? Fugiu a palavra agora. Subestimar o adversário. Mas eu acho que meio que acomodou, ou então, sei lá, achou que seria muito fácil, pelo nível do futebol sergipano, não é querendo colocar o Confiança lá em cima, porque ele já está lá em cima, está em outro patamar, né, como diz Bruno Henrique, mas eu acho que meio que acomodou e como o Edeni falou agora, tem que pensar, eu acho que Daniel tem que começar a estudar um pouquinho mais, assim, só um pouquinho, ele é muito inteligente, ele vai conseguir. Exato, acho que a pontuação de Deni foi muito precisa, ressaltando as qualidades do Lagarto. E como já era falado, a zaga era alta, esse menino Ian, ele é jovem, ele tem 20 anos, salvo engano, é da base do ABC, veio com o Ranieri, veio de lá, do Rio Grande do Norte. E o Confiança ficou muito sem repertório, era cruzando bola, e não teve uma cabeceada que levasse perigo ao gol do Lagarto. Então você vê que as melhores chances foi um chute de fora, salvo engano, de Everton ou Vila, e aquela bola na trave de Ítalo, que ele entrou driblando, e teve uma jogada de linha de fundo que Everton se atrapalhou com Vila, um chutou no outro. Enfim, a gente viu que as melhores chances não vieram dos cruzamentos, vieram da bola mais trabalhada. Lucas. E tem um detalhe também que você colocou em relação a esses lances. Teve aquele lance também de Renan Gorni, que ele ficou cara a cara com o goleiro e ele, assim, tropeçou. Eu não entendi aquela jogada dele. Ele meio que tropeçou na bola e não conseguiu terminar a jogada. Ali também era uma ótima chance, pelo menos de falta. Se ele coloca a bola um pouco pro lado, eu sei que é muito fácil para mim falar agora sentado na cadeira, né? Mas assim, eu acho que ele, como é centroavante e a gente espera muito dele, se ele tentasse pelo menos colocar para o lado, o goleiro ia fazer falta nele. Mas ele ali tropeçou na bola, enfim, ficou meio atabalhoado e foi uma chance perdida. Rapaz, eu quero fazer também em relação ao futebol de Ítalo, né? E nem à toa que até o próprio Daniel Paulista fez a substituição dele, né? Realmente, nesse jogo, ele foi bem abaixo, sabe? Dos demais jogos que ele fez. Ítalo foi substituído logo aos 29 do segundo tempo, assim, dando entrada a Alisson, que também promete ser um jogador da mesma característica, assim. Só que a gente viu, principalmente no primeiro tempo, o Ítalo errando muito passe. Muita coisa, assim. Fernando. Explicente, eu fiquei. Diga, Ellen. Na arquibancada, no burburinho da galera, tem muita gente reclamando de Ítalo, muita gente reclamando dele desde o jogo do Sergipe, falando que ele tá, tipo, não tá com tanto comprometimento, então encheram muita bolinha dele, ele tá brincando muito em campo, tem, assim, muitos comentários negativos de Ítalo, elogiam, mas também tem muita gente que anda metendo a bomba, sabe? Na saída de campo, pelo menos pela TV, pareceu que ele foi aplaudido, a galera ainda apoiou. Ele ainda tem essa questão do xodó, né? Mas agora, até Vinícius, hoje na participação lá na Hora do Dragão com o professor Jorge na PRP, ele até citou, né? Dizendo que a saída de Ítalo só é benéfica no sentido de que Daniel vai ter que procurar uma outra opção, né? E no nosso elenco hoje, a gente até tem um horizonte, né? Para imaginar o Confiança com outras pessoas no meio campo. Em relação ao time do Lagarto, como o Lucas falou, da proposta, né? Eles conseguiram apresentar uma proposta interessante no segundo tempo. No primeiro tempo, realmente, eu só vi o Corquinhança jogar. Realmente foi um primeiro tempo que até me iludiu, né? Eu pensei, caramba, é esse o Confiança que eu vou ver daqui pra frente? Mas não foi. Isso muito fruto pelo que o Confiança fez, né? Justamente por esse lance da velocidade, da dobradinha, de tentar buscar. Por mais que, só teve essa jogada, ok. Mas quando a gente tentou, foi mais veloz, que tem um pouco disso, não sei se vocês concordam da característica do futebol sergipano, que é um futebol muito, mas muito lento. Então, aquele time que for um pouco mais veloz e tiver aliado um pouco mais de técnica, se sobressai facinho aqui no futebol sergipano. Então, isso o Confiança fez um pouco no primeiro tempo. E aí, no segundo, voltou aquele nível futebol sergipano. Aí, meu amigo, todo mundo se iguala, né? Mais ou menos assim. Na minha visão, respeito a opinião de todos. A questão toda é que o time, as substituições, elas foram fundamentais para a queda de rendimento do time, porque a gente volta Marcelinho para a lateral no lugar de Enes, que saiu ali provavelmente com receio de Daniel, dele tomar o segundo amarelo e ser expulso, meu Confiança ficar com menos um jogador. Sem dúvida. Das limitações de Marcelinho como lateral. Que, na verdade, esqueçam, Marcelinho não é lateral. Se ele jogou um dia como lateral, esqueça, não é lateral. E aí, o próprio Daniel, sabendo dessa limitação, coloca Jefferson e deixa Jefferson ali meio que como backup de Marcelinho. Então, Jefferson não sobe, Jefferson não dá consequência à jogada. Ele pega a bola, toca para trás, pega a bola, toca para trás e nunca passava do meio de campo. Então isso deixou o time totalmente troncho, acabou mudando o posicionamento de Ítalo e aí o time perdeu essa... Perdeu o ímpeto que tinha no início, que vinha muito de uma dobradinha ali de Marcelinho e Vila caindo pelo lado direito. Então é o encaixe, né, Mike? Isso. Quando a gente perdeu isso, e isso é preocupante, claro que tem muito reforço ainda para estrear, ainda tem muito reforço para chegar ao longo da temporada, principalmente visando a Série B, mas a gente começa a... É importante ter um esquema tático, mas a gente está limitado a esse esquema tático. Isso foi um problema na Série C, a gente tinha aquele mesmo esquema. Quando esse esquema foi mapeado, ou quando a gente chegava em uma situação... seja por um gramado ruim, como aconteceu em Pernambuco e na Paraíba, ou por algum fator de lesão ou falta de jogador, o time não tinha muita outra saída para o jogo. Que esses dois desfalques importantes contra o Itabaiana gerem essa necessidade de variações táticas que nos deem repertório. Até porque muito da força daquele time da bola parada vinha dos pés de Altemar. E hoje a gente não tem esse cara com esse toque mais refinado na bola. Você vê, nossos escanteios hoje são uma tragédia. Os escanteios que Enes bateu foram horríveis. Patético. Fora que Silva também não consegue chegar perto da qualidade de Altemar. Silva... pelo menos o que aparentou se até agora é um radar que não se machuca, só que piorado. Deus ajude que ele consiga mostrar alguma coisa de futebol. Porque já tá até com a barbinha, né? O biotipo parece um pouquinho com o de radar. Mas, assim, faltou ele realmente mostrar assim. Ele parece ser um cara que tem tudo pra jogar bola, né? Só falta jogar. Ele é jovem ainda. Só falta saber. Ele é jovem ainda, então dá pra evoluir. Sobre Ítalo, quando vocês estavam conversando, eu me passei. Ítalo, ele tem esses problemas mesmo. Eu não acho que ele mascarou, que é vaidade. Ele tem esse problema mesmo de dar uma sumida, de dar uma dispersada. Não sei se vocês lembram que Ítalo, nas primeiras temporadas, ele era taxado como jogador de segundo tempo. Ele entrava no segundo tempo e infernizava o jogo. Mas quando ele começava jogando, ele não ia tão bem. Daniel mudou isso dele. Mas de vez em quando ele meio que volta aquele jogador ali de segundo tempo. Mas esperamos que seja só reflexo dessa temporada. hoje ele vive um protagonismo, né, no nosso time, né? Ainda tem essa Sim. carga maior, que é de entrar em campo com a 10 do Confiança e todo mundo realmente esperar que ele faça a diferença nos jogos. Então, até os esquemas táticos hoje são feitos para anular o futebol dele. E aí, a pressão da torcida, a pressão dentro de campo, o jogador toca a bola para ele resolver. E aí começa-se a criar expectativa no futebol dele. E às vezes ele não surpreender essas, ou não cumprir essa expectativa, é muito frustrante para nós como torcedor. Além do fato dele não ter com quem dialogar, já que Everton não começou bem essa temporada como ele estava jogando na temporada passada. Então vamos ver se alguém substitui Everton, talvez Danilo Pires, ele tenha com quem dialogar ali para essas jogadas saírem mais ajustadas. Pois é, você citou Danilo Pires aí, e era uma substituição até comum que Daniel foi fazendo nos outros dois jogos, e toda vez que Danilo Pires entrava, o Confiança resolvia o placar do jogo. Contra o Sergipe foi assim, contra o Free Paulistano também foi assim, e agora dessa vez ele escolheu por não colocar o menino Danilo Pires, fez um outro tipo de mudança, claro, colocou o time mais pra frente, mas é, se for um cara que tá pedindo passagem no nosso meio de campo, já tá aí meu voto de confiança. Pois é, Central de Superstições tem que avisar Daniel sobre essas coisas. Uma coisa que quem esteve lá, acho que eu e Lucas precisamos morrer em R$40 para assistir esse jogo, porque tá vindo. Jogo 8 horas da noite, não dá para esperar que o torcedor chegue cedo. Eu tive compromissos com a minha filha e eu consegui chegar lá faltando meia hora, 20 minutos para o jogo começar, e tava inviável, tava impossível de entrar. Então eram 4 catracas apenas, 2 para sócio, 2 para não sócios, mas ninguém sabia onde começava e onde terminava a fila, era uma massa de gente, uma confusão. E só agora a diretoria informa que vai aumentar o número de catracas. E assim, a gente saiu de uma realidade de 900 sócios para mais de 3 mil sócios. Lógico que iria aumentar essa demanda. Então, início de temporada, o Confiança vence o Clássico, vence o Frei, ano da Série B, as portas de estrear na Copa do Nordeste. O jogo contra o Lagarto, que não é um time qualquer, é um time que já tem uma certa tradição, ainda que vem e herdou do antigo Lagarto. Então, era esperado um público grande mesmo. E aí a diretoria vacilou e não sei se só eu e Lucas tivemos dificuldade de entrar no Batistão. Foi ridículo, eu também tive, Mike. Eu não peguei fila muito grande não, porque eu cheguei cedo, porque eu fui com o Enzo. Agora, minha mãe entrou na mesma hora, né? Que eu comprei o ingresso dela lá na hora, e ela entrou logo com o Enzo. Eu disse que ele ficava, mamãe, cadê? E eu na fila. Agora, assim, eu não demorei muito. O que eu percebi é que muita gente não tinha carteirinha do sócio ainda, porque ainda tem essa deficiência também na entrega das carteirinhas. Desde o jogo contra o Sergipe, quando eu estava na fila lá no Sabino, para retirar o ingresso, que o pessoal está se queixando que as carteirinhas não chegaram. A minha chegou com um mês e pouquinho, eu fiz na Black Friday. Aí, esse pessoal que estava sem a carteirinha, na fila, tinha que mostrar identidade, e aquele rapazinho que está na comunicação do Confiança e está no... Eu não sei, eu esqueci o nome dele. Está no sócio também. Ele pesquisava ali na hora, no Leco celular. Damião. Ele mesmo. Pesquisava no celular, na hora, ali. Minha gente, tipo... Eu sei que não deve ter sido na pior das intenções, mas foi desgastante e deu no que deu, né? Eu, tipo, acho que eu fiquei uns 15 minutos na fila. Minha mãe entrou na mesma hora, entendeu? E depois que eu entrei, eu vi que tinha uma galera, assim, bem maior e muitas queixas nos grupos do WhatsApp. Quando o pessoal entrou também, enfim, todo mundo reclamando muito. Até tocar nesse assunto... Né, colaborando com o que você disse, com o que a Ellen disse. De fato, pedi ao senhor Iago, ele como comandante da instituição, com todo respeito, mas ele precisa, acima de tudo, respeitar o torcedor proletário. Por que eu estou falando pro Iago? Porque, repito, ele é o comandante da instituição. Eu tenho aqui anotado quatro problemas, até que vocês já disseram. Porque esse problema de acesso no lado do Confiança não é de hoje. Independente se é sócio-torcedor, se não é. Uhum. Porque esse problema já é quem vai... Eu acho que tem 10 anos, 15 anos que nosso público chega próximo do horário da partida. Aí alguém chega e fala, como eu ouvi um senhor até falando na emissora de rádio. Ah, mas o cara tem que chegar 2 horas. Mas peraí, sempre o cliente é que tem que se adequar ao produto? O futebol sergipano é assim, o cliente sempre tem que se adequar ao produto. E aí, beleza, a gente não vive não, a gente não tem outras coisas, a gente tem que tomar aquele sol 2 horas da tarde, porque não tem um eficiente programa de sócio-torcedor que consiga entender as necessidades do produto. Aí vem lá, problema do acesso não é de hoje. Aquilo que você disse, hoje eu ouvi, até um pouco que eu ouvi lá, consegui ouvir da hora do Dragão, com todo respeito ao pessoal do sócio-torcedor, mas esperamos muita gente no estádio. Oxi, peraí. Não é para ir muita gente, não? Então é para ter aqueles mesmos 700, aqueles 700 guerreiros que iam sempre, é? Não é para subir, não? Não é para ter mais gente, não? Que é isso, tem que se preparar, sim. Seja lá, a estrutura tem que ser boa. Vamos lá, todo mundo não se programa policialmente. Policiamento. Não se programa para um evento de grande, de médio, de pequeno porte. O Confiança tem que se programar também. Quantos acessos tem ali fechado do lado do Confiança? Ah, isso é mais gasto, esse não é... Ok, gente, que ponha mais um, mas você tem que entender o lado do torcedor. Por exemplo, eu cheguei, porque não é porque eu tava brigando, assim, eu tava trabalhando, entrei depois do jogo. E outra coisa que tem que se colocar em pauta, você não tem alguém do sócio-torcedor lá orientando uma fila, vendo uma solução mais rápida, até que, como o jogo já tinha começado, alguém, não sei quem, foi lá e abriu uma outra catraca lá para que o torcedor pudesse. Aí deu fluidez. O grande problema é. Aí o cara falou hoje que, porque o problema é a carteirinha. Ellen falou muito bem. Desde quando tem o problema da carteirinha? Não é novidade também. Quem é que tem que mandar a carteirinha? O sócio-torcedor, todo mundo sabe, a logística todo mundo sabe, por que não manda antes? Lembra, desde a história da eleição que tinha lá, o cara queria consultar o site, não tinha acesso ao site, ninguém diz o porquê. Então, sócio-torcedor, a gente continua com esse produto porque a gente ama o clube, agora respeita o torcedor. Aí fica com um discursinho de que, do torcedor, maior patrimônio, não sei o quê. E aí na hora de... Todo mundo lembra do clássico, aí todo mundo fala, mas foi uma organização da federação. Quem foi pegar o ingresso, por exemplo, no Batistão, como eu tava lá? Eu ouvi de gente que trabalha no Confiança bem assim. Mas vocês tiveram a semana toda pra pegar. Pra pegar lá no Sabino? E todo mundo, e quem mora do outro lado da cidade? Quem trabalha do outro lado da cidade? Quem trabalha no interior? E aí... E detalhe, no Sabino, no primeiro dia de retirada do ingresso, o pessoal tava no sol, na fila, no sol. Eles colocaram uma mesinha num buraquinho que parecia uma casinha de cachorro ali, que eu não sei o que é aquilo. E o pessoal, os sócios ficavam no sol. Até que no outro dia eles decidiram colocar dentro da quadra. Beleza. Até aí tudo bem. Só que eu tive dificuldade com o sócio-torcedor quando eu fui fazer agora no Black Friday. Eu acho que eu relatei no Twitter, nas minhas redes sociais, que eles me passaram uma informação pelo WhatsApp. Quando eu cheguei lá, a informação era totalmente diferente. Até que esse menino Leco me chamou no privado, conversou comigo e eu consegui resolver. Beleza. Só que em 2018, aconteceu a mesma coisa quando eu era casada. Eu era dependente do meu ex-marido e a gente tinha carteirinha, tinha tudo. Só que estava atrasada a mensalidade. Eles disseram bem assim, pode regularizar na bilheteria. A gente chegou faltando coisa de 5 minutos para o jogo começar. E eles disseram que não podia fazer a regularização na bilheteria. A gente foi embora. Eu não vou pagar. Eu queria pagar a mensalidade, mas eu não vou pagar. Depois disso, a gente até cancelou o sócio. Pois é. Desculpa o desabafo, mas é porque meu amigo nunca resolve esse problema. Só enxuga um gelo. Com todo o respeito a quem faz a instituição. Né? E o pior é agora, que depois dessa campanha de 2019, chamou mais torcedores pro clube. Muita gente que eu nem sabia que gostava de futebol tá torcendo por Confiança. Eu consegui levar uma galera ano passado que nunca tinha ido ao estádio por falta de oportunidade e que gostou e que virou Confiança. E que, ah, é modinha, mas tá enchendo estádio, tá dando renda pro clube, isso é legal. Eu gosto de estádio cheio. Consegui levar muita gente e ano passado mesmo eu passei sufoco com uma amiga minha na fila. Eu não era sócia, mas na fila normal, porque tinha não sei quantas catracas de sócio e pouquíssimas para torcedor comum, em um jogo à noite, eu não lembro qual foi. E isso é um problema que teve ano passado, beleza. E agora, que é um time de Série B, como é que o clube vai se comportar? Esse é um, acho que é uma questão a ser levantada, assim. Mike. A frustração do sócio torcedor e nada muda. Fala. E agora, Leco, uma ajuda aí e esse cenário mude. Vou pegar o gancho de vocês. E eu tava esperando vocês terminarem de falar, porque quando o Mike puxou o assunto, disse que eu e ele passamos sufoco para pagar os R$40 da cadeira branca. Eu preferi que vocês falassem antes para eu respirar, fazer uma meditação aqui. Porque, rapaz, o estresse que eu tive na terça-feira foi inenarrável. Então, diretoria do Confiança, por favor, respeite o sócio torcedor. São mais de 3 mil apaixonados que querem comodidade. Entendam isso, por favor, porque a situação que a gente passou lá, quando eu cheguei ali e vi aquela fila extensa, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar agora? Aí eu perguntava para um e para outro, rapaz, aqui é fila de sócio. Aí muita gente dizia, rapaz, não sei não, eu tô aqui, vou ver se entro. Quer dizer, a bagunça tava tão grande que ali já tinha torcedores normais, que não são sócios torcedores, ali na fila de sócio, quer dizer... Então foi uma bagunça muito grande, eu como estava querendo assistir o jogo, eu estava com dinheiro no bolso, pude pagar o ingresso, mas se por acaso eu não tivesse. Então assim, a gente torce que a diretoria dessa vez mude, ajude a fazer essa logística, para que a gente não passe mais esse perrengue, porque foi muito ruim, eu tive um estresse danado, já não bastou o estresse do empate, ainda tive aquele estresse inicial, imagine. Só para fechar o assunto. Fala, Fernando, você que não se manifestou então, ainda. A minha opinião em relação a isso é que eu acredito que a diretoria do Confiança causou esse estresse na bilheteria para maquiar o estresse da cerveja quente. Só pode. E a gente tá colecionando merda. A gente tá colecionando merda para esse início de temporada. Pô. Excelente. Vamos ver como vai ser a de sábado, né? Pois é, um time profissional que subiu de divisão, foi contratado recentemente uma equipe grande para fazer um serviço no sócio-torcedor, serviço no marketing do clube, inclusive as redes sociais passaram por uma revolução recente, com uma cobertura melhor pós-jogo, a TV Dragão não está fazendo transmissão do jogo, mas imediatamente já lança os melhores momentos, assim, os caras estão gravando e editando ali na mesma hora, então assim, por um lado está caminhando bem. Agora, tem que lançar essa hashtag respeito ao sócio aí. Porque, realmente, para mim, uma solução que seria bastante útil é abrir aquela entrada lá da Vila Cristina, ali perto da Adema. É pequenininha, mas já é suficiente, assim, para dividir as entradas, não ficar aquela aglomeração. E, claro, dar oportunidade também ao torcedor comum que queira comprar o ingresso com antecedência. Tipo, hoje em dia a gente tem várias plataformas online para fazer esse tipo de compra. É algo que está já acontecendo em outros estados, outros eventos até do estado. Você compra com antecedência, bota no cartão. E ainda o torcedor azulino tem que se deslocar para uma das lojas credenciadas para fazer a compra do ingresso lá. E muitas vezes a loja não aceita cartão, só aceita dinheiro. Então, eu espero, sinceramente, que esse seja só um início ruim, porque pior do que isso, realmente, só se a gente começar a ver um total caos, né, no nosso sócio-torcedor. Hashtag respeito sócio. Fernando, beleza. Levanta a hashtag no DG. Vou botar lá, vamos fazer essa aqui. Só para fechar e fazer a transição para o jogo do ABC, assim, eu entendo a diretoria e o torcedor, como o Adriano, que botou aqui no chat da live, que, de fato, se você não quer pegar fila, você tem que chegar cedo. Mas isso é compreensível em um jogo... Pronto, próximo jogo, vai ser um sábado à noite, então A grande maioria das pessoas não vão ter compromissos prévios. Agora, um jogo no dia de semana, 8 da noite, a maioria das pessoas ou estão saindo do trabalho às 18 horas, ou tem filho para buscar na escola, dar jantar, etc. Então não dá para chegar com tanta antecedência aqui. Mas, sabendo que as carteiras não estavam prontas e que possivelmente nem todo mundo imprimiria o cartão provisório, até porque foi anunciado amplamente que bastava um documento com foto, que se pusesse algumas pessoas por fora, enfim, que se abrissem mais catracas, justamente para esse pessoal que não tem a carteira ainda, sabendo que, de fato, produzir tantas carteiras em um espaço de tempo não deve ser trivial. Para isso, deve ter uma ação do clube para minimizar. E aquela entrada da Vila Cristina ajudou demais na Série C, quando o nosso público era 10, 12, 15 pagantes ali naquela reta final. Não fossem as atracas adicionais, seria caótico entrar nos jogos da Série C. Rapaz, você ter fila com 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, aí 8 mil pessoas, tudo bem. Agora, você ter fila no lugar que cabem 15 mil pessoas, você tendo público de 3 mil, tem alguma coisa estranha aí nessa proporção. Não estou dizendo que não é para ter zero fila, mas do jeito que estava lá, meu amigo. Então, olha, pronto, teve na outra próxima coisa. Chegou da tarde. Uma da tarde. Teve outra coisa que aconteceu, que eu observei com duas pessoas que estavam na minha frente da fila do sócio, terça-feira. É como se tivesse, assim, carteirinha clonada. Ah, essa carteirinha já passou nesse jogo de hoje, alguma coisa assim. Era um aviso assim, é porque eu não lembro o nome exatamente. Que eles ficam tipo um tablet, um aplicativozinho assim. Aí você passa a carteirinha, aí o cara então pega a carteirinha, digita lá um númerozinho. Aí não, tá liberada. A minha, por exemplo, liberou de primeira. Teve um cara que deu como se a dele já tivesse entrado, entendeu? Como se alguém já tivesse usado a carteirinha dele. Aí o cara, ah não, mas aí foi, eu acho que eles imprimiram duas carteirinhas da mesma. Eu fiz, oi? Eu, como é? Foi um negócio assim. Aí eu fiquei olhando assim, aí ele foi, passou um código lá e ele entrou. O rapaz entrou, era um senhor até. Do jeito que tá, pode acontecer esse tipo de erro, mas é uma contingência. Como é que eu posso dizer? É uma contingência desse início de ampliação do sócio-torcedor. Não tem como, sei lá, zerar essa fraude, a menos que ele seja igual ao cartão da Riachuelo. Sai o cartão na hora. Enquanto não for assim, é uma contingência que o clube vai ter que se virar. Vai perder um ingresso ou outro, mas paciência, é da vida. Não dá para ter perda zero num caso como esse, ainda mais quando você triplica, entre uma temporada e outra, você triplica o número de sócios e a intenção é multiplicar por 10. Então, enfim, faz parte aí do risco associado ao negócio. Mike, encerrando o assunto sócio, tem mais duas outras coisas que eu queria citar. A primeira delas é: cadê meu iPhone? A segunda dela, que a gente atingiu a meta dos 3 mil sócios, hoje somos 3.318 adimplentes, totalizando 3.577. E aí a segunda coisa é, a informação que foi passada pra gente é que esse número é de sócio titular, e ainda tem que contabilizar os sócios dependentes. Então, quantos sócios o Confiança tem? São 3.577, ou se a gente considerar que cada pessoa tem pelo menos um dependente, né? Tem gente que tem os dois, a gente vai pelo menos dobrar essa quantidade. Qual é a quantidade de sócio torcedor que Confiança tem? Eu acho que essa é uma transparência importante para a gente poder ter ciência. Assim, o clube que quer crescer não pode ser só organizado, mas também tem que ser transparente. O torcedor tem que ter ciência daquilo onde está investindo seu dinheiro, para que não fique nada obscuro e que daqui a pouco, daqui a alguns anos, pode acarretar algum problema maior, como aconteceu no Cruzeiro recentemente, de dinheiro se perdendo, dívidas que o torcedor não tinha nem noção. isso aí eu quero longe do confiança. Eu quero que a gente cresça com bases sólidas. É. Esse é um debate pra gente fazer uma, um pouco mais pra frente em relação à transparência do clube e de suas ações. Sobre a sua pergunta específica, o que eu vi pelos comentários a respeito do Borderô do Clássico, que trazia algo em torno de 5 mil sócios, e a gente sabe que o Sergipe, se tiver 500 é muito, é que é por volta dos 5 mil ali, contando sócios independentes. Então é mais ou menos essa base que se trabalha, algo em torno de 5 mil sócios, mas a contabilidade, provavelmente para esses programas, por um futebol melhor, enfim, essas questões nacionais, são só dos titulares. Vamos finalmente ao jogo do ABC. A gente vai ouvir agora, né? Um áudio do Marcos, que é jornalista lá do Norte. Alô, amigos do Bancada Azulina, aquele abraço. O ABC venceu o clássico contra o América pelo campeonato estadual na noite da quarta-feira na Arena das Dunas, pelo placar de 4-3, um time que ganhou uma confiança que ele não vinha tendo no campeonato estadual. O ABC era um time que, embora fosse o segundo colocado, estivesse ainda invicto na competição, mas estava vencendo e não estava convencendo na competição doméstica aqui do Rio Grande do Norte. A vitória em cima do América, e mais do que a vitória, a maneira como o ABC jogou, deram ao time do Francisco Diá um pouco mais de ânimo, um pouco mais de confiança para enfrentar o Confiança no sábado pela Copa do Nordeste, embora seja uma competição de um nível superior ao campeonato estadual, que não é média, não é régua para que se meça a capacidade desta ou daquela equipe. Mas o ABC que venceu o América foi um ABC diferente, não apenas nas peças que foram colocadas em campo, mas também na formatação, na maneira como o ABC jogou. Porque ontem, contra o América, teve a estreia do Pedro Costa, lateral direito, que chegou na condição de titular, mas que acabou se machucando ainda na pré-temporada. Então, Pedro Costa estreou ontem, enquanto teve gás, ele aguentou bem ali pelo lado direito. O Cedric, que vinha sendo titular da posição, foi para a função de segundo volante ao lado do Felipe Manuel, e o Jailson passou a fazer a função de um terceiro homem de meio, com o João Paulo sendo o camisa 10, sendo o cara da articulação ali naquele setor, e o time se ouve muito bem nessa posição. No ataque, Berguinho, que é um jogador que foi da base do ABC, que depois saiu e acabou voltando agora, fez mais uma boa atuação, e o Alisson, que tem sido diferencial na equipe do ABC. O ponto fraco, talvez, do ABC, talvez não, o ponto fraco do ABC, na minha opinião, tem sido o setor defensivo, especialmente pelo lado esquerdo. Joécio está muito bem pelo lado direito, mas pelo outro lado, o Vitor Salvador, que vinha sendo titular, tem oscilado muito. O Marlon, pela lateral esquerda, é outro jogador que, embora tenha feito gol ontem de cabeça no clássico, mas é um jogador que é muito mais no sentido de marcação, com pouco ou nenhuma ofensividade pelo lado esquerdo. E aí o time se ressente dessa melhor qualidade ali atrás, não é? Então, a vitória, a maneira como o ABC jogou, a forma como o ABC pressionou ao longo dos 90 minutos a equipe do América, que era favorita para o clássico, que tem um melhor conjunto, que chegou mais entrosado ao clássico. Para que vocês tenham uma ideia, Vaguinho Dias, ele não fez nenhuma alteração na equipe ao longo dessas 6 rodadas do campeonato estadual, apenas aquelas em que ele era obrigado. A mudança do Johnny, que foi expulso, que não jogou na partida passada, a saída do Geninho para a entrada do Nilo, porque o Geninho, que era o titular, acabou machucando. Ontem o Geninho voltou para a equipe, então o Vaguinho Dias vinha mantendo um conjunto importantíssimo no América, diferente do ABC, que praticamente em todos os jogos vinha tendo modificações na equipe. E eu tenho a impressão que com a escalação utilizada ontem, o Francisco já encontrou o time ideal dentro das peças que ele dispõe. Não sei se ele terá condições de manter este mesmo time para o jogo de sábado contra o Confiança, por uma razão muito simples. O João Paulo, que foi o grande destaque do time do ABC, sofreu uma pancada muito forte no joelho, é dúvida para a viagem, consequentemente dúvida para o jogo. Se não jogar o João Paulo, o ABC volta a ser o ABC de até a quinta rodada, onde faltava criatividade, onde faltava mais jogadas de articulação do meio para frente, e o time volta a sentir uma carência efetivamente muito grande. Na zaga, eu acredito que o Vitor não jogue, não é com estiramento muscular, não sei qual o nível, ainda não foi feita a avaliação do Vitor Salvador. Se não jogar, deve jogar o Richardson ou o Vinícius Leandro, que ainda não estreou pelo time do ABC. Então a expectativa para o jogo de estreia contra o Confiança é que são duas possibilidades. O ABC, que jogou e venceu o América com aquele time, não é? Passa a ser um time forte mesmo jogando fora de casa. O ABC, sem a possibilidade da utilização do Pedro Costa na lateral direita, sem a possibilidade da utilização do João Paulo na meia, passa a ser um time um tanto quanto fragilizado, não é? Vamos ficar na expectativa, mas acima de tudo que tenhamos um grande jogo de futebol aí no estádio Lourival Batista. No time do América, dois conhecidos dos senhores aí, o Thiago Orobó e o Wallace Pernambucano. Thiago Orobó tem oscilado, ele faz um jogo muito ruim e faz um jogo muito bom, faz um jogo muito ruim e faz um jogo muito bom. No clássico ele foi destaque do América, não apenas pelos dois gols que ele marcou, mas pela movimentação, pela velocidade lá na frente, não é? Fez um bom jogo, um bom clássico o Thiago Orobó. O Wallace Pernambucano, na característica dele, jogador pesado, de pouca mobilidade, mas que tem feito aquilo que se espera de um atacante, que é gol. Ele é um dos artilheiros do América, não marcou no clássico, mas é um dos artilheiros do América no campeonato estadual. De um futebol que não vive um bom momento, pelo fato de termos quatro times na Série D. O América, que já vai para a quarta temporada no buraco da Série D. O ABC, que foi rebaixado ano passado ao lado do Globo. A Série D só é boa para o Potiguar de Mossoró, que acabou garantindo a vaga, ele que não tinha série no Campeonato Brasileiro. Mas não é o futebol do RN, já teve momentos muito melhores, muito mais positivos do que o momento que ele está vivendo agora. Então é isso, minha gente. Expectativa de que nós tenhamos, acima de tudo, um bom jogo de futebol no sábado aí. Gostamos do que vimos do ABC, gostamos, quando eu digo, a crônica gostou, o torcedor gostou do que viu do ABC, que venceu o clássico contra o maior rival, o América, pelo placar de 4-3, um clássico com 7 gols, sempre é bom, sempre movimenta, sempre agita a galera, tá bom? Amigos do Bancada Azulina, aquele abraço a todos, sábado a gente se encontra aí no estádio Batistão, valeu! Bem, então esse foi o áudio aí do Marcos sobre o ABC, né, que vem empolgado depois de vencer um clássico eletrizante, 4-3, em cima do América, pelo Campeonato Potiguar. O ABC, que começou o campeonato vencendo suas partidas pelo placar mínimo, empatou com o Potiguar de Mossoró em Natal na terceira rodada, ao passo que o América vinha atropelando todo mundo. América de Orobó e o Wallace Pernambucano, velhos conhecidos aqui da nossa torcida. E chega no clássico, América favorito, e o ABC vai lá e vence nesse jogo cheio de gols. Inclusive, Orobó marcou 2 nesse clássico. Alguém assistiu esse jogo, viu os melhores momentos ou algo do tipo? Eu não vi. Os gols eu pude ver. E assim, um clássico com 7 gols, pelo menos emoção não faltou, né? Exatamente. A gente perceber que um jogo, imagine, né? Quanto tempo a gente não assiste um Confiança jogando contra o Sergipe, que a gente vê assim, um jogo com tantos gols, né? Até tivemos jogos emocionantes, com virada no último minuto, jogos que o Confiança era extremamente superior e não conseguiu fazer placares tão elásticos, mas eu estava também fazendo uma análise, Mike, da tabela lá do Campeonato Potiguar, e o América, ele fez 22 gols na competição em 6 jogos, né? Então, a média altíssima de gols. O ABC acabou ultrapassando eles agora com essa vitória. mas não é, também fez uma boa quantidade de gols, né? São 14 gols. Em relação aos destaques do time lá, né? Aquele jogador, o Alisson, jogou no Cruzeiro, foi artilheiro da Libertadores, está por lá, ele é potiguar também, está defendendo o time. Então, é um ponto de qualidade específico que sempre desequilibra as partidas, né? Pode ser que o futebol dele esteja oscilando, mas em relação ao jogo deles lá, é um time que está mais preparado do que o nosso, né? São 6 jogos oficiais disputados. Eu acredito que, claro, a qualidade técnica é diferente, até por conta de divisão, mas em relação à preparação, eu acho que eles estão melhor do que nós. Edenir, você que entra em contato com o Marcos. Primeiro, Mike, permita-me agradecer ao Marcos Lopes. Marcos Lopes hoje é a referência, ou pelo menos uma das referências de cronista esportivo no Rio Grande do Norte. Então, um cara bem conceituado nesse mundo esportivo. Deixou um abraço para todos os ouvintes, toda a turma da bancada azulina. E ele fez um retrospecto muito interessante para a gente ter um conhecimento do que é esse ABC. Na realidade, o ABC vive um momento que ganhou muita confiança e elevou muito o moral do time com a vitória de ontem. Nesse momento, até ontem, a crista da onda, pelo que até os amigos do bancada falaram, o América estava na crista da onda no sentido de fazer um time com nomes interessantes, ter um ataque super positivo, ter até nessa briga de contratação tirado jogadores que iam para o ABC e na última hora acabaram indo para o América. Então, o momento do América era muito mais forte do que o ABC. O momento do ABC é um momento, de fato, de reconstrução. O Francisco Diá tá tentando dar esse time uma alma de time guerreiro, de time que, com a folha salarial não tão grande, mas um time muito competitivo. Jogadores que chegaram ao time muito com o dedo do Diá, conseguindo mesclar aí com algumas revelações aí dos times do Nordeste, jovens, valores, com alguns valores também do ABC, né, da formação do próprio clube, capitaneado pelo Alisson, pelo conhecido atacante. Então ele disseca aí a formação, os pontos fortes, os pontos fracos do time potiguar. E eu acho que no sábado o ABC também vem com uma proposta cautelosa. Não vai ser aquele ABC que vai partir para cima. Já até comentamos na edição de hoje do Bancada que o Confiança precisa evoluir nessa questão de ter um repertório maior de jogadas, porque de fato, se enfrentarmos um time com uma proposta parecida com a do Lagarto e tivermos, por exemplo, um segundo tempo, uma performance igual ao segundo tempo do jogo da última terça-feira, teremos dificuldade. E eu acho que para a continuidade do Confiança, dessa condição de evolução, de manter a empolgação, é muito importante a gente sair na frente na Copa do Nordeste. Dar tranquilidade, até para a continuidade, lembrando que depois tem um jogo difícil aí pelo Sergipano contra o Itabaiana, e até a expectativa que o torcedor tem em que o time precisa fazer uma campanha boa na Copa do Nordeste, que é algo que, claro, que vai ser a Copa do Nordeste vai ser muito difícil. A gente tem a torcida tem que ter um pouco de paciência, que a gente não tem o poder aquisitivo que um Ceará, que um Fortaleza, que um Bahia tem. O Confiança subiu para a Série B e a gente não tem essa grana toda, não tem esse patrocínio todo. Fortaleza, só fugindo um pouco aí, fechou até com o Sportnet hoje, né? Pelo informações do Diário do Nordeste, a previsão de receita com o patrocinador do Fortaleza para esse ano, só de patrocinador, são 8 milhões. Uma realidade muito diferente dos times sergipanos. Então, voltando lá ao assunto ABC, vejo um ABC muito confiante. Eu acho que vem um ABC, precavido e jogando por uma bola. É um time que a gente tem que ter cuidado Obviamente a gente chegou no patamar que não precisa temer mais esses times do Nordeste, mas respeitar sim o time do bancada. A gente tem que estrear bem essa Copa do Nordeste, porque a gente caiu no grupo mais fraco, então pelo cruzamento do regulamento da Copa do Nordeste a gente enfrenta o grupo mais forte. Mas por um acerto de tabela a gente vai começar com o ABC, depois a gente viaja a Campina, a João Pessoa e pega o Belo, depois a gente volta a Aracaju e faz três jogos seguidos aqui. Frei, que o mando é do Frei, mas o jogo vai ser no Batistão, porque o Titão não suporta jogos da Copa do Nordeste. Depois a gente enfrenta o River e fecha essa sequência com o Fortaleza. Então, até o Fortaleza, a gente pega mais ou menos os times acessíveis dessa chave. Porque depois do Fortaleza, a gente tem uma sequência dura, que é Fortaleza, Bahia, CRB e Sport. Também, por sorte nossa, na tabela, Bahia e Sport, que seriam jogos que a gente já botaria uma derrota na conta, não vão acontecer em Aracaju, vão acontecer fora de casa. O que traz para Aracaju jogos como o do River, por exemplo, que é bem plausível de se vencer. Ellen, você que acompanha as discussões lá do blog Mulheres em Campo, alguma informação, algum comentário sobre essa estreia na Copa do Nordeste? Não, eu li a coluna da minha parceira do ABC. Ela falou sobre esse saldo de gols aí sobre esse número de gols altíssimo, né, na última partida, no clássico, mas eu não vi nada sobre a Copa do Nordeste por enquanto. Eu acho que ela vai lançar o pré-jogo dela amanhã e eles estão bem confiantes. O ABC esse ano está bem confiante, né? Depois. E a gente também, acho que tem quanto tempo que o Confiança, acho que ano passado a gente só ganhou as duas, não foi? Pela Série C contra o ABC. Exatamente, 1-0 aqui, gol de Bruninho, e 2-1 lá com aquele golaço de Everton no segundo tempo, né? Vitória muito importante para a arrancada do Confiança em rumo à classificação. Isso. A expectativa é a melhor, né? Vamos ver como é que o ABC vem. Lucas Matheus, como então, você, Mike, espera que o Confiança seja forte ofensivamente para encarar o ABC? Então, Mike, eu estava ouvindo os colegas e pensando como é que o Confiança vai realmente se comportar com um time que assim, faz tantos gols, né, como o ABC. O América, claro, fez muito mais gols do que o ABC no Campeonato Potiguar. O América fez, como falaram, 22 gols, o ABC fez 14 gols, mas mesmo assim é um alto número. Em 6 jogos o ABC fazer 14 gols. Então, assim, Confiança, acredito eu, que ele tem que se comportar muito bem ofensivamente para assustar a defesa do ABC. Eu acho que o ABC vai entrar, digamos que, mais tranquilo, porque lá no Potiguar ele está super bem, é o líder do campeonato, só falta uma rodada, que assim, para que o nosso internauta, ouvinte, enfim, entenda como funciona o Campeonato Potiguar, é mais ou menos parecido com o Campeonato Carioca. Lá tem a Copa Cidade de Natal, que é como se fosse a Taça Guanabara, no Carioca, e tem a Copa Rio Grande do Norte, que é como se fosse a Taça Rio. Então, assim, praticamente o ABC já está a final já é ABC e América de Natal, a final dessa Copa, no caso é a Copa Cidade de Natal. Então o ABC já vai para a última rodada lá ele provavelmente deve botar um time mesclado, um time reserva, vai um time um pouco mais tranquilo. Então, assim, ele já é finalista, já está muito bem no Campeonato Potiguar, provavelmente vem para cá também com muita confiança, né, sem querer fazer, né, qualquer redundância com o nosso clube, mas eu acho que a gente tem que usar o fator casa. E a torcida com certeza vai estar lá, vai empurrar, vai ajudar o nosso clube. E, enfim, a gente tem que mudar. Alguma coisa o Daniel Paulista tem que mudar para a gente sair desse marasmo ali do meio de campo para frente. Porque do meio de campo para trás a gente é, assim, se pudesse dar nota 11, eu daria. Porque a defesa nossa é muito boa, mas a gente tem que encontrar algum mecanismo, o Daniel tem que encontrar algum mecanismo para mexer ali do meio para frente. Porque o ABC vai trabalhar muito bem essa bola aqui no Batistão, viu? Vai dar trabalho. E com só 3 jogos na temporada, não se teve muita possibilidade de mexer nesse esquema do meio para frente. Então a gente jogou com a mesma formação os 3 primeiros jogos e fizemos 3 gols. Sim. Sendo Teve um de pênalti lá no Titão, uma jogada individual de Danilo Pires. Aquele gol de cabeça de Nirley contra o Sergipe. E aquele gol lá no escanteio. Então, nenhum, são gols diferentes, nenhum desses gols lá muito trabalhado. Inclusive esse de Ítalo, que nos deu a vitória no Clássico, foi meio no bambo até. A defesa do Sergipe bateu muita cabeça, sobrou para Ítalo e marcou. Verdade, mas foram três jogos e três gols, né? Aí entra a central de superstições, como você fala aí, Mike e Ellen. Se for por isso, então pelo menos eu acho que se mantiver a média, um gol que o Fez vai fazer. Pelo menos que ganhe 1-0, pelo menos. É, verdade. Eu queria fazer um comentário a respeito da nossa tabela da Copa do Nordeste também, Mike. Vale lembrar que no ano passado a gente teve até aquele evento bizarro, né? Do Confiança ficar em último local, último colocado do grupo com 8 pontos e não se classificar, e o Vitória do outro lado não ter nenhuma vitória, né? Sim. E fazer 7 pontos e se classificar. Exatamente. Então, esse ano tende a acontecer algo parecido até pela organização dos times, né? Do outro lado tem Bahia, Fortaleza e Sport na Série A, enquanto nosso lado tem o Ceará somente na Série A. Como você citou aí essa questão dos três jogos, então eu imagino que deva ser algo parecido, assim, a gente com a faixa de uns 7 a 10 pontos consegue garantir a classificação. Então, 3 vitórias já nos colocariam num cenário como o do ano passado, já nos colocariam na próxima fase, algo que não acontece com Confiança há muito tempo, né? Seria fundamental até em relação à cota para a Série B, né? A Copa do Nordeste, ela vai premiando a cada passagem de fase, né? Então, até o presidente falou isso, de ter como prioridade a Copa do Nordeste para passar de fase, para ter cota. Então, esses 3 jogos, mais do que nunca, vai ser importante a gente vencer. E diferente do campeonato estadual, onde a gente não vai ter Ítalo e Enes, aqui na Copa do Nordeste a gente já pode contar com eles. Ou eu tô enganado? Vocês podem me ajudar em relação a isso? Bom, não. Jogam sim. Não, e de fato, a gente tem 3 jogos em casa, super acessíveis, que é esse do ABC, Frei Paulistano e o River. Botafogo da Paraíba. É fora, né? Vai lá em João Pessoa. Só que o River já cometeu um pequeno crime hoje, empatando com o Náutico nos aflitos. Isso nos beneficia, mas, por outro lado, é bom abrir o olho com esse River, que tem o time mais tradicional do Piauí. Um dia desse estava aí disputando com a gente a Série C. Então, se a gente vence essas 3 partidas em casa, dá para arrancar alguma coisa contra o Botafogo e alguma coisa contra o CRB, que também está na Série B como a gente, ainda que ele esteja mais estável, né? Fez uma Série B ali do meio de tabela do ano passado, então perdeu o seu principal jogador, que foi o Léo Ceará, que está no Vitória, mas está montando um time até interessante. E aí tentar ver se comete um crime contra Bahia e Sport, bem difícil, mas a gente pega o Sport na última rodada, vai que o Sport já esteja classificado e faça, enfim, aquele velho companheirismo ali com o Daniel e entre com o time reserva. Vai saber. Só me permita, é um jogo que o torcedor precisa ter paciência. Até se fala aí nos grupos muito essa coisa da impaciência do torcedor do Confiança. De fato, do mesmo jeito que a gente cobra a diretoria a questão do respeito ao torcedor, aí eu também faço agora um movimento inverso e peço, torcedor, também vamos ter calma com o time, né? Como dizia, eu acho que era um político aí do estado, deixa o homem trabalhar. Eu sei que até Ellen falou, os amigos falaram aí que o cara sabe o que tá fazendo. Chegou muitos reforços, mas pô, né, muitos chegando. Um não pode ser regularizado por causa do lance do Sport, o outro chegou tinha não sei quanto tempo sem jogar, enfim, precisa. Iago aí, que jogou no CRB, tá se recuperando. Tem muita gente ainda, né, entrando em condição até para ele fazer frente aos que estão em campo. e tentar aí movimentar, e os que são titulares hoje entender, ó, se não for bem, eu vou sentar no banquinho. Então, torcedor, é um jogo de paciência, não vamos pegar um time morto, muito pelo contrário disso, não temer, mas respeito ao ABC, mas do lado da arquibancada azulina, vamos ter um pouco também de paciência. O que eu ouvi os torcedores lá, no primeiro tempo já reclamando, fulaninho não joga bem, fulaninho é ruim, por que não contrata não sei quem, por que não contrata não sei... E contrata assim, tem dinheiro sobrando, dinheiro... O cara, mas o Confiança vai pegar 5 milhões, divida aí, 5 milhões. Vai pagar um monte de coisa, sobram 4. 4, divida por 12, vai dar 300 e poucos mil. Vai ser um time numa folha só, num ano acaba esse dinheiro com uma folha de 300. Paciência, torcedor, paciência também, é hora de apoiar. Cobrar, claro, sim, cobrar, mas um pouco de paciência também. Agora é a hora de muito mais apoiar do que se voltar contra o time. Exatamente. Como você destacou, a gente não vai pegar um time morto, a gente vai pegar um time que tem camisa, que tem tradição, que já está na temporada rodando jogador, fazendo partida há mais tempo, que vem de um clássico pegado, e não foi o clássico que a gente pegou um adversário que já começa nas cordas, ele foi o inverso, ele pegou um América em atenção e venceu, destruiu esse favoritismo do América. Então, ter a paciência para trabalhar a bola, conter a empolgação do ABC, respeitar e fazer nosso jogo, é a chave aí para a gente conseguir essa vitória que é tão importante. Tá na conta, tá? Não dá para pensar em classificação sem passar pela vitória contra o ABC. Lá, porque se deixar para recuperar depois contra Fortaleza, Bahia e Sport, a tendência é que as coisas compliquem bem mais. Mas, por outro lado, a gente pega esses times fortes, também já estaremos mais entrosados. Fala, Lucas. Verdade. E pegando esse gancho de vocês, dizer e reiterar ao torcedor que realmente não é terra arrasada, não. A nossa tabela do Campeonato Sergipano, se a gente for comparar com o nosso rival aqui de Sergipe, nossa tabela é uma tabela muito complicada. Serão, que ainda vai ter o jogo contra o Itabaiana, né? Praticamente quatro clássicos. E desses três jogos que a gente teve, nós vencemos um e empatamos um. Então, assim, não é terra arrasada. É como a gente vem falando bastante aqui, o Confiança está começando a jogar. Vamos ter mais paciência, entender cada jogada, entender o trabalho do Daniel Paulista e vamos acreditar. E, com fé em Deus, sábado vamos ganhar do ABC aqui dentro de casa. Mas vamos ter mais paciência. Beleza. Eu tava dando uma repassada aqui, Mike, rapidinho, pra gente finalizar, na cota da Copa do Nordeste, né? O Confiança recebeu uma cota de 775 mil, ficou atrás de clubes como o próprio ABC, o América de Natal e do Botafogo da Paraíba, por conta de ranking, né? E passando de fase... Nas quartas de finais, seriam mais 300 mil, né? Acrescidos. E aí a semifinal também são 375. Queria fazer um paralelo com o ano passado, né? O Náutico, mesmo a trancos e barrancos com o time mais fraco, conseguiu chegar na final da competição, né? O que o credenciou aí muito bem na Série C e ser campeão. Então, eu acho que esse hoje... é um dos nossos caminhos a se investir para conseguir montar um time mais forte na Série B. Isso. O Náutico chegou na semifinal. A final foi... ele perdeu o Botafogo na semifinal, que fez a final contra o Fortaleza. De fato. E essas cotas extras compensam um pouco a falta que a Copa do Brasil faz, né? Que o ano passado nós fracassamos nas duas oportunidades de conseguir vaga na Copa do Brasil. No primeiro turno, com aquela goleada do Lagarto e não conseguindo vencer a Dorense lá no Ariston. E no segundo turno, quando a gente poderia perder por até um gol de diferença do Itabaiana e perdemos por 2 gols de diferença. Então, essa cota da Copa do Brasil, o fato de a gente estar bem ranqueado e pegar um time acessível, isso complicou demais a nossa temporada. Mas, enfim, isso já é passado. Vamos bola para frente. Agora... é não vacilar no estadual mais e garantir essa vaga. Dado a adiantada hora, e a gente acabou falando menos do jogo do ABC do que em relação aos outros, Não teremos as tradicionais despedidas hoje. Então, da minha parte, muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui. Vamos fazer próximo Bancada Azulina próximo domingo, né? Gravação em live e podcast algumas horas depois no seu feed, no Spotify, o YouTube, enfim, todas as plataformas que você já está acostumado. Então acompanhe a gente, mande sua sugestão, sua crítica. Forte abraço, saudações proletárias e fui!